Ponto de vista periférico em cima da batida. Lapido dia a dia, transforma em poesia essa vida que é muitas vezes esquecida, ignorada, lembrada só na agonia. Meu relato é verdadeiro, sem caso isolado. Arrependimento, sofrimento, sorriso apagado. E como eu disse, não são poucos, são vários, eu tô ligado. Demagogia não é o que meus olhos sempre enxergaram. Por isso eu falo pra desconhecidos e chegados: nunca é tarde para ampliar o seu espaço. É embaçado superar os erros do passado. Passei por isso e foi difícil meus primeiros passos. E até hoje ainda sinto o peso do preconceito. Uma faca, uma espada que crava no peito. Se vacilar, frustração domina a mente. Felicidade ausente nos torna diferente. Fato consumado, dedo no gatilho. Mais um navio à deriva no oceano pacífico. Cada um, cada um. Mas e os nossos filhos? Nossa família e por que não? Os verdadeiros amigos, grandes motivos que eu cito pra você analisar. Olhe para o céu e veja o limiar. Abaixo dele estamos nós, sobrevivendo. 100% veneno, movidos pelo sentimento de esperança que morre e nasce todo dia, em busca de um sonho, de uma vida digna. Remando contra a maré, são vários empecilhos. Miliano de conflito, opressão, oprimido, sociedade em atrito. Ossos do ofício, herdeiros de um sistema cruel e maligno. Por isso eu incentivo pra quem bate de frente de maneira inteligente, sem trocar com a PM. Sem lágrimas de mãe, sem sangue no asfalto, sem pedra, sem farinha, sem pulso algemado. Olhe para os lados, o demônio arrasta vários. Oh meu Deus, nos livre desse calvário. Onde minha voz chegar, eu quero transmitir ideia forte, algo que te faça refletir. Viajar pelo interior da sua mente, ponto de vista de mais um sobrevivente. Onde minha voz chegar, eu quero transmitir ideia forte, algo que te faça refletir. Viajar pelo interior da sua mente, ponto de vista de mais um sobrevivente. Espero que minhas palavras consigam te encontrar, que te façam pensar, que elas possam ecoar, invadir a sua mente como a força das águas. Reflexão positiva e revolucionária que resgata, mesmo estando ao relento, os seus sentimentos, também seus pensamentos. Que sopre os ventos de felicidade, que venham furacões pra acabar com a desigualdade, que na verdade é a bomba injetora do sangue que se espalha no caixa da registradora. Só vem à tona o efeito colateral, mais um crucificado pelo comentário no jornal. Tipo juízo final ao vivo pra você, também meteu pau e dá ibope pra TV. Mas não esquece das lágrimas e da tristeza da mãe que viu seu filho sem vida, sem assistência. Mais uma cena infelizmente rotineira, corpo no chão, na guerra da sobrevivência. Mais uma cena pra somar no longa-metragem desse filme de suspense chamado de realidade. Deixe que julguem, deixe que falem, o importante é sempre fazer a nossa parte, sem dar brecha pra covarde. Estar sempre preparado, sol a sol, com um pensamento engatilhado pra papo furado que gosta de julgar. Tô sem tempo pra você, sinto muito, não dá. Eu vou continuar a caminhada pelos loucos, com Deus no coração, atitude mais um. Onde minha voz chegar, eu quero transmitir ideia forte, algo que te faça refletir. Viajar pelo interior da sua mente, ponto de vista de mais um sobrevivente. Onde minha voz chegar, eu quero transmitir ideia forte, algo que te faça refletir. Viajar pelo interior da sua mente, ponto de vista de mais um sobrevivente. Onde minha voz chegar, eu quero transmitir ideia forte, algo que te faça refletir. Viajar pelo interior da sua mente, ponto de vista de mais um sobrevivente. Onde minha voz chegar, eu quero transmitir ideia forte, algo que te faça refletir. Viajar pelo interior da sua mente, ponto de vista de mais um sobrevivente.